DJ Dalton, não tem mimimi. É saudade pra valer. Na praia, vivo a recordar, nós dois na areia, vivendo um amor, e as ondas do mar, a praia beijando. É tão sublime amar alguém e ser feliz. Novo Pop Saudade, a super máquina do tempo. Oba! Obrigado, meu maestro DJ Neto. Tamo junto, hein, Peixinho da Vara. Vamos lá! Todo coqueiro a balançar. Pretinho da Saudade. Cantei a canção do amor quando eu te vi passar. Bora que o pretinho chegou na TF, bora! Mas não contive minha emoção. Bora fazer a família viajar aqui no Dinho. Quero você numa transação de amor. Dalton. Quero você numa transação de amor. Chega de tanto. Meu parceiro Chiquinho, Debbie Arroso de Macapá. Tá por aqui com a gente, curtindo só de boa. Aqui na Terra Firme. Cola teu rosto junto ao meu pra beijar. Segura! Junta teu corpo junto ao meu para amar. Os amigos do Bar do Papão. Tá por aqui com a gente, curtindo. Hoje, essa segunda-feira gostosa, aqui no Bar do Dinho, na Terra Firme. Vamos lá! Comandante Charles, aqui com a gente, só de boa, meu irmão. Meu parceiro George, amigo particular lá do KJ, hoje nos fazendo uma visita aqui no Pop Saudade. Obrigado, meu irmão. Branca, aquela com que nós casamos, e o doutor. Tô passando o Charlon, mototáxi de Sobrás. Hoje curtindo o Pop Saudade, só de boa. Um abraço do Pretinho. E o meu mal não tem remédio. Ludas, coleguinhas. Minhas forças se acabando com a mesma roupa branca. Pop! Nosso Senhor está me chamando. Tá! Produções. Tá gravando? Nosso Senhor. Nosso Senhor. Silva Lanche, o lanche mais saboroso do Pará. Meu parceiro Buiú por aqui com a gente também curtindo. Meu parceiro Pato tá viajando aqui no Pop Saudade, meu irmão. Um abraço! Meu parceiro Luciano, bigodinho do carroção da área. Tudo ficou em silêncio. Alex Fonseca, o pretinho do pretinho. Eu a ela disse, lindas flores estão ornando a ladeira e a planície. E eu já não quero nada, sinto a vida já. Alex Fonseca, o homem do Sampaio Correia. Empresária Mega Família está a mulher do Vrá. O sabor de meu bem que não vem. Traz mais uma cerveja. Nossos solteirões da saudade. Tá por aqui com a gente, curtindo só de boa. Aqui no Pop. E vou beber fingir aqui. E a noite? A noite já vai. Deixa eu abraçar meu irmão, DJ Wanderson. Ele e seu grande amor, a Bruna. Hoje curtindo ao som do Pop Saudade aqui na TF. Bora, carcaça. E aí? Que não vem. Ele vai viajando só na mão. Durante esse tempo pintou outro amor. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Se afobar pra quê? Traz mais uma. É a segundona do bar do Dinho. Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso. O parceiro Bragança tá na área. Desde junto com a gente, curtindo o Papo Saudade. Alô, Bragança. Só na manha da aranha, ladrão. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém. Sem amar. Fala, Jorge. Tá por aqui com a gente, curtindo. Comandante Charles, lá do bar do Papão. Diga, eu só quero saber se esse amor vai... Empresário Zé Gordo de Marituba, mais um, Zé. Diga, meu Deus, não quero morrer de esperar. Pretinho da saudade. DJ Dalton. Branquinho da saudade. Quero saber de uma vez. Se adianta, meu Deus, espera. sofrer por alguém que eu preciso encontrar. Agora só quero saber, por favor, onde está. Agora diga. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém. Esquecer aquele amor que eu perdi. Toma, ti! Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. E eu, quando eu mais precisava do teu. Ei, Cacá! Quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha. O Pop cortou em pedaços meu Pop. Coração. Hoje que senti só sem ninguém. Me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. Cebolinha. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. O parceiro Pato Saudade, só de boa. Alô, Buiu! Buiu Saudade. Estamos aqui com a gente, curtindo os amigos da Saudade Futebol Pelada. Só de boa. Valeu! Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver. A gente vai na submanha só na categoria. Vamos lá. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor. Eu nunca faço o que você quiser. Fale. Bora viajando na TF! Mas não me abandone, por favor. Eu preciso. Meu patrão empresário Silva Lanches. Tá por aqui com a gente, curtindo a segunda do Bar do Dinho. Bora, Silva. Vamos lá! Você é tudo que eu tenho comigo. Meu parceiro Bigode, homem do carro som. Bora, Bigode. Bragança. Bora, Bragança. Minha irmã. A gente briga e se ama, se rola na cama, louco de desejo, entre papos e beijos. Nosso amor é chama, é fogo, é paixão, a gente ama. Empresário Bragança, o rei do açaí da terra firme. A gente só quer construir nossa vida, eu sou seu amigo e o meu coração é tudo que eu tenho pra dar pra você. Bate até na minha cara se quiser. Briga comigo. Fonseca, fala pra ela. Briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora. E não, amor. Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Sou eu que te imploro, amor, briga comigo, mas não vai embora. Próximo sábado, Dream Pop Saudade. Uma das maiores festas de tradição do estado do Pará. Baile dos Coroas, lá no Tauari, em Capanema. Tá todo mundo convidado para curtir. Pop Saudade, Rubi Saudade. Vamos lá! Aí mudando os scripts para domingo, tem Pop Saudade no Dá Mais Cena e Cora Sim. Bora, maestro. Te mexe. Vamos lá! Mas não. As coleguinhas do Pop Saudade 3D. Você é tudo que eu tenho. Chata. Meu amor, meu pai. Deixa pra lá, deixa pra lá. Vai! A gente briga e se ama. Se rola na cama. Louco de desejo. Tentar os beijos. Nosso amor. continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Meu parceiro Guilherme, o Boca Sexy. Tá por aqui com a gente, curtindo só de boa. Recordo o dia que te um abraço! Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. Pop! É como se fosse um videoclipe. Pop saudade. Em meus sonhos eu te vejo. Mas quando acordo não está aqui. Pardudinho! Quero te ver ao meu lado. Quero sentir Dalton. Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu. Vamos lá, família! Oh, darling, querida, te quero. Oh, darling, querida, te amo. Impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. Bora, carcaça. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você aqui. Lindo de corpo. O dia que te conheci. Deixa pra lá, deixa pra lá. Noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Em meus sonhos eu te vejo, mas quando acordo não está aqui. Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Se você voltar um dia, parei minha vida pra ter seu amor. A gente tem brigado tanto, por que não parar? Com essa bobagem de viver com cenas de ciúme, pois a cada briga move um pouco a paixão. Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso nunca pedir perdão. Bora viajar no TF! Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor. É muito pior. É, Cacá. Eu te proponho, fazemos o amor mais bonito de todo o universo, com rosas e versos. Amor de sonho e desejos, abraços e beijos, igual vamos antes, dois grandes amantes. Brincas pra quê? Isso é mais fácil dizer. Te amo, te amo. DJ Dalton, Pretinho da Saudade. E a gente chegou nessa segunda-feira gostosa, aqui no Badudinho, na Terra Firme, pra fazer você viajar. A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com esta bobagem? De viver com cenas de ciúme, pois a cada briga dia 24 de novembro, aí na São Sebastião, é o aniversário do parceiro Gaguinho e o DJ Wanderson pra comandar as emoções por lá. Que vai ser muita onda. Ei! Aqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor. O Pop. Abra um sorriso pra mim, porque chorar separado. Eu te proponho, fazemos o amor mais bonito de todo o universo, com rosas e versos. Amor de sonho e desejos, abraços e beijos, igual fomos antes, dois grandes amantes. Briga pra quê? É como um raio de luz. Ai, amor, doces palavras quando estou. Deixa eu abraçar minha amiga Simone, o parceiro Carlinho. Deixa eu comer aí lá do Ver o Peso. Deixa a galera sangue bom, sempre curtindo os CDs do Pop Saudade. Alô, Assis! Mais uma na curvação, Assis. mas tem o sabor do pé. Se não estás, quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu vou tão alto que amor, ninguém pode alcançar. Ai, amor! Ai, amor, ai, amor. Tô pra chorar, eu paro. Desejos e de suspiros. Dalto. Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti, que me destes o teu amor. Eu não posso viver sem ti. Ai, amor, ai, amor. Tá chegando também a Sexta da Saudade no Ponte da BR Marituba. E a cada semana tem um DJ convidado. Mais uma com a marca Zé Gordo. É, papai? Ai, Zé Gordo de Marituba. Vai ser muito bom. Vou lá, Zé, vou lá. Só da minha vida. Ai, amor, frágil como um cristal. Prezado Bragança, você já chega bom. E fere como um punhal. Se não estás, quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor, ninguém pode alcançar. Ai, amor, ai, amor, caminhamos por mil caminhos. Ai, ai, amor, ai, amor, de desejos e de suspiros. Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti, que me destes o teu amor. Eu não posso viver sem ti. Você, quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Fala, Curió. Uma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Papi! Meu amor, você me deixa louco, faz um drama e briga por tão pouco. Papi! Vai embora, diz que é o fim. Papi! Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor. Deixa eu abraçar meu parceiro Marajó. Aí da equipe Churupita, Xaxangue Bom, considerado do Prestígio, meu irmão. Alex Fonseca e parceiro Bigode do Carro Som. Tá todo mundo por aqui. Meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Nessa cama, tira chama. Nada apaga esse calor. Equipe Churupita, agora é Pop Saudade 3D. Dali Pop! Você, quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Ei, Cacá! Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco, faz um drama e briga por tão pouco. Diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Oh, oh, meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Padudinho, bora! Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu só não quero surpresas na última hora. Fale agora. Fala pro Pretinho. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz em mim. Bora, Jorge. Lá no casal, tá aqui com a gente, curtindo o Papo Saudade, só de boa. A segundona. Hoje curtindo a folga, né, meu irmão? Tomando só de boa aqui no Papo Saudade. Bora, ficha! Vamos lá! Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Silva Lange! Se não lhe veio bastante, meu bem, me perdoa. Me perdoa. Se ainda existe amor, qual foi, Buiô? Olhe bem pra mim. Pato Saudade. Sim, eu sou. Ladrão pra lá. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. Oh! Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Se não lhe veio bastante, meu bem, me perdoa. Me perdoa. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim. E diga que eu sou. Me abraça, me aperta, me beija, busca em mim o prazer. E o Carcaça fala assim pra Bruna: me ama. Já faz tempo que eu sonho com isso, dia e noite eu penso só nisso. Me ama. Me aquece, esquece a razão, me provoca e troque o não pelo sim. Pato Saudade viaja. Bora! Chega mais, vem com a abelha na flor. Me enlouquece, me mate de amor. Abusa de mim. Abusa de mim. Chega aí, Carcaça. De mim, o que você quiser. Deita e rola comigo, mulher. E aí? Sem medo e sem juízo. Abusa de mim. Envolve meu corpo e meu coração. Me tira do sério, me tira do chão. Me leva pro paraíso. Me aquece, esquece. Silva Lanche. O lanche mais saboroso do Pará. Não, pelo sim. Chega mais, vem com a abelha na flor. Me enlouquece, me mate de amor. Abusa de mim. Abusa de mim. Passa de mim o que você quiser. Deita e rola com... Um abraço especial, amiga Aline e a Pati. Lá do Reprise de Saudade, hoje nos fazendo uma visita gostosa aqui no Pop Saudade, hein? Sinta-se à vontade, meninas. Vamos lá! Um abraço, Wanderson! Meu coração, me tira do sério, me tira do chão, me leva pro paraíso. Meu pensamento longe vai. Meu parceiro Charlot, mototáxi, aqui com a gente, curtindo só de boa. Lá do bar do bigode. Bora! É saudade de você, amor, amor. É saudade de você. Meu parceiro Marcelão Turismo chegando junto. Ele, amiga Pati Potência, os amigos da saudade. Vamos lá. Amor. Doutora Letícia, doutora do amor. É saudade de você. Tamo junto. A solidão vem machucar. O coração já quer parar. E você tão longe está. É saudade de você, amor. saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você. Deixa eu abraçar a amiga Adriene. Digo a gente, curtindo o som do Pop Saudade. Um abraço do Pretinho. Você, amor, de saudade de você. Se ela te perguntar como é que eu estou, diga que estou sozinho, abraçado e sofrendo, morrendo. Amor. Como é que a gente leva? Soluçando em branco, aos trancos e barrancos eu tento levar. Minha vida sem ela, não sei até quando eu posso aguentar. Segundo! Ela tem que saber. É. Como estou na verdade. Parceiro Vax, o feiticeiro tá na área. Ele vai só no caquear, só no talento. E barrancos eu vou me aguentando sem ela saber. Essa paixão a ter, DJ Wanderson, infelizmente não tem a minha mãe tem cheiro. Mesmo assim vou levando, arrastando a paixão que o meu coração quer. Deixa pra lá, deixa pra lá. O bem ou na marra, a vida é uma barra sem essa mulher. Pop Saudade. Olha, eu plantei no meu peito estradeiro as suas memórias. Sabe, mais um pouco eu era poeta pra te declamar. Olha, você foi poesia cantada. A minha história, sabe, sertanejo é o Brasil verdadeiro que traz um olhar. Moreno, teu cheiro de terra, semente brejeira, tu és meu romance. Doutora Letícia, a doutora do amor do Pop Saudade 3D. Linguagem direta, amor dos poetas, meu hoje amanhã. A mega fala chibretinho. Moreno. Vrá! Teu cheiro de terra, semente brejeira, tu és meu romance. Homem brasileiro. Empresária Fabiola está a mulher do Vrá. Linguagem direta, amor dos poetas, meu hoje, amanhã. Olha, você foi para mim o meu céu, eu me inferno. Sabe, você é cachoeira, cascata, seus loucos mistérios. Olha, eu te amo como Marcelão Turismo, o poliglota da saudade. Sabe, Você é o amor mais... Bate potência, uma potência de mulher. Moreno, olha meu pop! Teu cheiro de terra, semente brejeira, tu és meu romã. Homem brasileiro, de pulsa na feia. Se você soubesse como estou sofrendo, se você soubesse que esse sofrimento vai me enlouquecendo. A vida é assim, cara. Que culpa tenho eu de gostar, é, de alguém que já não quer nem me ver? Eu já fiz de tudo que pude, não posso esquecer. Se você soubesse, pretinho do pretinho, como estou vivendo. Se você soubesse que a minha vida já... Isso não pode faltar. De alguém que já não quer nem me ver. Eu já fiz de tudo que pude, não posso esquecer. Alô, Paulão! Olha, eu estou chorando. Mas sei que meu pranto não vai parar minha dor. DJ Wanderson, chega aí, carcaça. Tá intimidado, meu irmão? Olha, é da mole na missão. Eu que... tanto lhe dizer baixinho palavras lindas de amor. Aí a Bruna vai só passando pano. É. Como estou vivendo. Se você soubesse que a minha vida já não vale nada. Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer me ver? Eu não posso esquecer. Juma no pop! Volta, amor, mas dá bem. Um ano fez ontem. Te chamo, onde estás? Que vais voltar? Eu sonho. Bora, Fax, vai pra cima! Se sai de mim, eu sofro demais. E aí? Volte, meu amor. Vai pra cima, não adivinha. Pra mim. Bora, Bragança! Sem o seu... Empresário Bragança da TF. Já nem tá por aqui com a gente, curtindo mais uma vez o Pop Saudade, hein, meu irmão? Tamo junto. Tão horrível foi, tanto assim. Ludas, coleguinhas. Bora! Onde? Cadê a Joelma? Eu preciso. Silva Lanches! Bora, meu irmão! Se fechado com o Pop Saudade. Eu te perdi. Meu parceiro Charlon, do Bar do Bigode. Continua o som do Pop Saudade. Hoje também aqui na TF, meu irmão. Um abraço! Oh! Meu parceiro Charlon, rei do queijo, meu irmão. É. Sonho, se sai de mim, eu sofro demais, meu lindo amor. Volte, meu amor, pra mim. Volte, meu amor, pra mim. É pop! Quando o sol chegou, clareando o dia. correr da noite que eu vinha. Ah, eu e a irmã do... É que nessa cidade tudo ficou entre nós dois. Uma noite em claro e o claro da noite vem depois. O que aperta o peito é o tempo, é o cheiro, o amor é assim. Eu quis você pra mim, eu quis você pra mim. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Alex Fonseca, o homem do Sampaio Correia. Nossa vida é sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. Equipe Churupita, agora é Pop Saudade 3D. A minha solidão. Cheguei pra cantar na beira de rio, meu coração. Mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Se eu debrucei sobre meu verso violão, um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Aqui. Agora vai pra cima, Buiú! Vai pra cima, ladrão! Arô, pura olho! Olha, não mexe com as minhas, que eu não mexo com as tuas, hein? Um sucesso. Olha aí, Paulão! Do Erio. Arô, pura olho! Olha, não mexe com as minhas, que eu não mexo com as tuas, hein? As mangueiras falam sempre em ti. Não mexe na gaveta, ladrão. Na chuva da tarde, os passa-vida, é sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. A minha solidão, a minha solidão. Cheguei pra cantar. E aí, ô? Beira de rio, meu coração. Mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Se eu debrucei deixa eu abraçar meu parceiro Leandro Calçados. Tá por aqui com a gente também, curtindo o som do Pop Saudade, só de boa. Um abraço do Pretinho, meu irmão. Sabe quem é nós? Peguei pra cantar na beira de rio, meu coração. Mandei a saudade te buscar. Sabe quando tu conhece aquela mulher ingrata, cara? Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Da tua longa estrada, e tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra quem? Pra mim. Pra quem? Pra mim. Ficou tão claro quando eu percebi que você nunca me amou. Que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Pastor Leandro Calçadas, eu espero que a gente tenha um carinho, um respeito muito grande. Vou te curtindo aqui no Bar Todinho, na Terra Firme, pra viajar. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Leandro Calçados! E aí, meu irmão? E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Eu vou te esquecer. O ser quem perdeu um grande amor. Que é que eu vou fazer se meu coração se acostumou a bater no embalo do teu peito, se meus próprios pés não sabem teu caminho? Não vou mais fingir quando te encontrar. Não dá pra esquecer tudo que passou, porque teu corpo no meu virou tatuagem. Já não sai de mim, porque é só saudade. E diz o que fazer e pra você voltar. Tô carente de você. Faz comprechinho, faz. Faz amor comigo. Deixa eu me render a esse teu amor bandido. Tô carente de você. Faz amor comigo. Deixa eu me render a esse teu amor bandido. Hoje eu vou sair por aí e o primeiro bar que eu encontrar vou beber, pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Por isso que às vezes dizem que chifre não dói, chifre dá sede. O cara sai pra beber, pra encher a cara, pra esquecer dos problemas em casa, meu irmão. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Bora beber! Vou beber até cair. Dinheiro foi feito é pra gastar, meu irmão. Tudo que eu planejei deu. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Mega Fabiola, será que todas são iguais? Será que todas são iguais? Pop Saudade. Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Esta safada. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Bora beber! Vou beber até. Bora beber, o dinheiro foi feito é pra gastar. Tu guarda debaixo do colchão, ela te dá cara torta e gasta tudo com bunda branca. Aí tu fica de toca com pipo na boca, né, bigode? Fui. Vamos lá! Pela ingrata daquela mulher. Tiraste todas suas iguais? Será, carcaça? Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Potência, vai! Faço tudo que você me pede. E eu vou. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Esse fax é uma resenha que eu vou te contar, meu irmão. E aí? Faço tudo, tudo pra te ver feliz por você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Vambora! Anderson, dia 24 de novembro. Aí na São Sebastião pra fazer onda. Aí no aniversário do Gaguinho. Que vai ser muita onda, meu irmão. É só você dizer que me ama. Sigo. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz com você. CD ao vivo de qualidade. É com Assis Produções.